a chance que tive conhecer a cidade aonde você vive. Comprei o jornal da cidade maldita e o que vejo são as mesmas notícias na página central onde o crime é destacado. Não adianta correr, você está cercado por ela. A cidade maldita onde há muita violência e não existe justiça. Cidade maldita onde as pessoas passam mal. O que é certo é errado, o que é errado é legal. Cidade maldita onde as pessoas passam mal. O que é certo é errado, o que é errado é legal. E calote com muita simplicidade e cheque sem fundo é o postal da cidade. Tem pessoas que só vivem do suborno. Você tanto trabalha e não tem tanto retorno. Aqui neste lugar tem muito contrabando, artigos roubados e gente roubando. Alguns vão em cana por simples vadiagem, mas o bolso estiver cheio comprará sua liberdade. E acontece de tudo e você nem imagina, várias prostitutas a cada esquina. Então, o que você me diz? Será que nessa cidade alguém pode ser feliz? Cidade maldita onde as pessoas passam mal. O que é certo é errado, o que é errado é legal. Cidade maldita onde as pessoas passam mal. O que é certo é errado, o que é errado é legal. Pessoas passam mal, o que é certo é errado, o que é errado é legal.